5403, desça para 4.000 pés, ajuste 1.500. Para 4.000, 1.500, trip. Olimpo 02 autorizado a iniciar a corrida. Andes 6, for Father Bonnie 36, double departure frequency 119 at decimal 35. 119 at 35. 630, após o P3 autorizado, ele vai manter. Valor Andes 645. Andes 645, raise the contact on depart, climb and maintain level 300, arbo depart. Climb and maintain 300, arbo depart. Olimpo 02, livre à direita, retorne via Alfa, chame Solon 219. Sushané, Bela 140, BF3 a bordo, Salvador 2:30. Ano 40, siga via Índia no ponto de temperatura 1895, ajuste 1015. Índia 1895, Sushané, BF3 a bordo. E a louca. No 630, autorizada a decolagem, a centena 10 nós. Ele está iniciando da 10, no 630. Solo 1648 para o curso de estacionamento no 03. Foi o Olímpico que chamou antes? Sim, sem frente de alfa agilizando. Siga via Índia, Juliette Índia para o ponto de espera novamente, quando lá transfere para Índia. 403, esquerda 180, triplo. Desça para 3.000 pés, o ajuste 1.500. Para 3.000, triplo. Posso força aérea na retaguarda, autorizado, 648. Torre 118, decimal 95. 895-094. Trip 5403 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 120. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 120, descendo para 2.000, trip 5403. Não, meia milha do externo, baixada de checada. 094, boa avistada, ajuste no 0 no 5. 100 graus, 10 nós, uso autorizado, pista 10. Uso autorizado, pista no 0, no 094. Pode ser pronto, dá uma loucura. Cliente, mantém a posição, 6140. Enter. Ah, não, off, ingressando na direita, viu? Afirmativo, já. 395. 1251, não vou falar. Ele, Salvador, eu vou na 630. voo na 630, contato o radar na decolagem, submanter nível 370, sai da Puca. 370, tem referência visual, pode voar na Pura de Aracaju? Aguarde. Informação no 094, avistando urubus aqui a 3 milhas e meia da cabeceira, tá? Qual a altura? É 1.600 pés. 1.100 ou 1.600? 1.600. Próximo ao externo. Gente, obrigado. 3198, acione a identificação, autorizado chegar na mar e desse mantém nível 060. Negativo, mantenha-se no perfil da chegada, tão 3198. Bravo, seu whisky, frequência livre. T5403, confirme, estabilizado. Estabilizado, 3403. O Shadow 0 pode decolar, a linha decolar. Já decola de imediato. 95, bom dia. Guardando para decolar de imediato, 5 gols livrar a pista. O 6201, né? Utilizando o 6104. Ano externo, 3403. Bom dia, Tor. 5403, ajuste no 015, bom dia, continue aguardando pista livre, informam 318 da Bianca, ingressando para decolagem imediata. Preto. São 3198, confirma indicada. 094, solo aos 41, direita, solo 121, decimal 9, correção aos 43 no solo. Sente o 219, no 094. Ajuste no 015, autorizado a decolagem. Decolagem 0, 94. 94, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, 3 para o ponto de espera com o elevador 1895, ajuste mid-air. 20 para o ponto de espera do elevador 1895, ajuste mid-air. 1848, sou o Salvador, bom dia, azul Alfa Yankee Quebec. Alfa Yankee Quebec, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Quebec na posição 08, solicite autorização de reboque, parte 3, posição 01. Último controle, é 6140, deu chave? Afirme, 1935. 935, boa. Controle Salvador, bom dia, Xanar 6140, decolando, sua escuta. Xanar 6140, contato radar na decolagem, subir mantém nível 250, saída PUCA. Sente, precisa 310 com o final, Xanar 6140. Aguarde.

Tente, confirme a sua proa. A proa que irá manter e por quantas milhas? Deixando o solo 2-1. Manoval, algum patrão, ok? Sempre. Tá 3198, inicie redução para 220 mais. 229, 220, 3198. 8540, três, fica atento ao gol, vai ingressar no portão 4. Desça para nível 050. Voo 92, pronto para o ataque, a bordo 18, 4 horas de autonomia até no galeão. Zona chega via Índia no ponto de espera. Torre 18, 95, ajuste 1015, bom voo. 18, 95, ponto de espera. Tá bem. 8, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, Colômbia 48. Azul 4207, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015. Autorizado a final ILS, reporta estabilizado. De 2.015, vai reportar estabilizado. Libera a velocidade pelo. Está liberado, Azul 4207. Obrigado. Está no 7, Vitor Charlie Hotel. Tá 3198, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.000 com 1.015, 3198. O Xaner 6140, chame agora Centro Recife, 12685, alterna 133.65. 12685, 6140. Do Azul, alto entre Quebec. Alfa X-Back autorizado, início de pushback, reboque, informa a perna. Pátio 3, portão 1, posição 1. Alfa Romeo Quebec reportará ao término do reboque. Tempo 02, ali mantém. 648. Pô, no 648, confirme. Autoriza a proa de Aracaju, está presente? Aguarde. 29. Após, conforme a rota do plano de voo. Controle no 9 decimal 35. Responde 5464. De esquerda proa 020, seu limite é o custo do localizador. 5464, né? Prisão 98, reassuma a navegação na proa de duna. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.015 autorizado, sinal ILS é posto estabilizado. Duna 2.000 pés, 1.015 autorizado, 3198. Bom dia, 621 no ponto de espera, posição 20 pronto. Gente, eu no 621, mantém a posição. Mantém, 621. LS 4207. Azul 4207, complete a final ILS, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, 4207. Confirmando a frequência da torre, por gentileza, 4207. 118 decimal 95. 1895, obrigado. Mano, foi a última corrida ou vai haver mais alguma? Até a siga, o Embraer Azul 73. E quando pronto, você para a cópia, até no seu plano para aliás. Salvador é o 4207, bom dia, ILS. 4207, bom dia, torre autorizado, pistão no zero, 120 graus, 109. Livre pouso 90, 4207. Bravo, tio Índio, só um minuto pra cota. São 3198, confirme estabilizado. Estabilizado. São 3198, complete final ILS, chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 95. Salvador é o PP 5. 5595, cliente da Golf. 5595, prepara da El e aguarde para copiar, ponto seguro. Cliente da El. Via Charles, Luiz Manobras, aguardando só a liberação da pista para encerrar a rolagem imediata, tráfego no externo. Azul 4207, solo 56, agiliza a direita, solo 219. 219, obrigado, 4207. Corre, muito bom dia. Elta 3198, visual, bastante checado. Final do procedimento de essa vez. 3198, continue aguardando pista livre, ajuste no 0, 15. Na 0, no 5, aguardando a pista. 3198. Que se encontra a pista que decola. Pagamento de decolagem, 629. Parafeira de Santana, autorizado nível 050, plano Yankee, decola da pista 17, primeira curva à esquerda. Compre o perfil da saída Momo, após Momo, direto, Feira de Santana. Controle 199.35, acione no transponder 0132. Tempo autorizado, conforme saiu da etapa, permanece curva esquerda, pois. Bravo Kilo Índia, cotejamento correto para acionamento de metrô em 1895, em 2015, com o... Até a cópia? Prossiga, Fox Trot Lima. Quero até autorizar de Leos. Uma centena, Planeac, decola da pista 10, saída Coral. Controle 19.35. Transponder 025. Histórico, a 621. Bruno 621, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360 na saída da EL. Saída da EL, 621, 360. Só um minuto para a cota, pode trazer Lima, Siri. 3198. Siga via Índia. Corrigindo, siga via Juliette para o portão 1. Confirmando 4207 por gentileza. 3198, livrou a pista. 4207, ingresse via Juliette. Próxima esquerda para o portão 1, pole position. Ok, Juliette para a posição 1. Obrigado, 4207. Tá 3198, bom dia, boa tarde. Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette para o portão 3. Trip 5595, pronto, cota? Na escuta, prossiga. Porto seguro, autorizado nível 200, decola da pista 10, saída da EL, após da EL Lida, após Lida direto. Controle 199.35, transponder 5473. 200 para Porto Seguro, decola da 10. Saída da EL, transição após Leda, após DCT. 179.35, 5.4.103. Rádio 5595, chama para o feedback, Sarah. Chama lá. Meu Fox Trax Lima, pronto, cópia. Autorizado para CD, a 510. time pode que te encontra? Escola da pista 17, ingressa no litoral sul, a 500 pés. Controle de 935, transponda 0150. Responda, confirme o teu AB. Contra a bordo, chama a torre, 1895, tá lá. Acionamento, ajuste 1015, vovô. Salvador, Alfenso Quebec, finalizando reboque no pátio 3, posição 01. Grata e bom dia. Gente, Alfenso. Burma 162. Acione a identificação, autorizado a chegada Maridessa e mantém nível 050. Mantenha o perfil do Star, Gol 962. Vou abrir o Gol 621. Aguarde, Gol 621. Aguarde. Turma 864, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém nível 060. Siga-lhe. Decolagem. Oceano, repórter-táxi. Turma 621, chame agora Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 3395, 58 e o corte foi, e o wind foi a 02. Combustível de partida foi de 14.560. Cortou com 9.660. Solo. Quilo uísque, autorizada Lema. Bravo, quilo índio, autorizada da colagem, antena 10-9. Quilo índio 100, mantenha o 1506, corredor Vera Cruz, aposta através de Paris. Polo 962, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Para 2000 pés, ele 15, o voo 1162. Voo 1864, desce e mantém nível 050. Agora, 35595, parte 3, pronto para o estacionamento. 30 para o estacionamento, 35 para o táxi. Chamada para o táxi. Quilo índio autorizado a decolagem, uma centena 10-9. Pátio, pode livrar à esquerda. Pátio ou aí na Quebec? Prossiga à direita até o pátio 5. 1162, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 1162. Voo 1864, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1.015. 3 mil, voo 1864. Salvador, 35595, pronto para o táxi, está com 39 a bordo, está com 0400 de autonomia, alternando Ilhéus. 5595, só autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, ponte pela 0, torre 11895, ajuste no 095, está confirmando 39 a bordo. Afirmo, 39, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alves. Com a espera, 118.95. Controle Salvador, cordial, bom dia, papá, Romeu, Fox, Trote, Lima. Fox, Trote, Lima, prossiga. Segundo na sua escuta, vai passar no vertical de farol de Itapuã, está mantendo 500 pés ali do litoral. O meu Foxtrot Lima ciente, mantém 500 pés na linha do litoral. É, na linha do litoral, Foxtrot Lima. O 1162 informa o tráfego da sua posição de 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste, está mantendo 1.500 pés. Afirmativo está estabilizado em LS, o voo 1162. Voo 1162, complete final ILS, chame torre 1118, decimal 95. 1895, vai chamar. Oi, Salvador, bom dia. O voo 1162, está estabilizado ILS. Afirmo, livre pouso, pista 1-1, o voo 1162. chegando pro Barra da Terra, fecha com visual com calma. Boa tarde, voo 10094 com a Gol, pro portão 4, autorização Fortaleza. 1094, estou autorizado Fortaleza, dia de voo 370. Decola da 10 com esquerda, saída Momo, transição Frati. Via Pedro 19, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, pedem 119, decimal 35, transponder 5472. Autorizado o gol 1094, Fortaleza 370, via Apesoluno 9, Bangu, Diatabuco e Apesoluno 8, decolada no 0, Momo Forti, 1925, o controle 5472 do transporte, gol 1094. 1094, pois Momo Forti, Fox Romeo Oscar Tango Índia, com nível de voo 370, e o controle da pele é 119, decimal 35. Gente, gol 1094, Momo Proti, 1935, 5472, transporte. 1094, quanto ele está correto, me chamo pronto para o estiver extramento. Bota lá. Travado. 864. Zul 4207, informação em curso é Golf RJ340, ponto cópia? Pronto. Autorizado RJ, nível de voo 340, decolada 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Bridge, via Apeso Luna 0, após Esmarte, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, pera em 119, decimal 35, transponder 5477. Autorizado RJ, nível 340, conforme rota do plano de voo. Saída da El, Leda Bridge, 1935, controle, transponder 5477. 4207, quanto já está correto, chama pronto, feedback, instrumento. Chama não, obrigado. 1162, livrou. 1162, ingresso Alfa Juliette, posição 10, pátio 1. Alfa Juliette, 10, posição, 1162. Isso, com relação ao meu Fox Trot Guilherme. Vou botar uma fala, vou botar uma fala. Bom dia, boa noite, 64, Oliveira, tá na Taxi Alfa. 864, autorizado Taxi Alfa, Juliette, posição 09, bate 1. Alfa, Juliette, posição 9, 864. Bravo, que o Índia solicita pro outro VOR para bloqueio. Fala, Salvador, eu acho que 8487. Prossegata. Então, polícia técnica, vai ser um DDA para nós. Na nossa casa técnica. Gente, 847. Gol 1094, me desfaz por chegar na sala. Salvador, bravo, quilo índia. Para o 094. Clareza 5, intensidade 3 para 4. Olho à esquerda e chama o controle, 120.8, bravo, quilo índia. Confirme a instrução para o bravo, quilo índia, senhor. Bravo, quilo índia, curva à esquerda e chama o controle, 119.35. Curva à esquerda e chama o controle, 119.35, bravo, quilo índia. Controle, Papatango Bravo, Kilo Índia. Papatango Bravo, Kilo Índia, completa radar na decolagem, saída Lotar, livre ascensão ao 050. Saída Lotar, livre 050, Bravo, Kilo Índia. 35220 da presente, voo ITAP. Tânia da Cidade, olha aqui, ITAP, 35220, eu sei que é. Ladião 08, decolado aos 24, chama o controle em 199.35. 1935, bom. Confirme, Bravo Luiz. Faz tudo, zero, red. Hoje é sempre só Bravo Luiz, sobre zero. Oi, já. Solo. É o 3895 da TAM, para utilização. Bravo Zero, 5-0. Cria, 2-0, 5-0, 5-0. Firme a mensagem do 3895 da TAM. A informação em curso é Golf, um instante cobre por gentileza, TAM 3895. Gente, 3895. Depois para sobrevoo de Alagoinha, chama então para mudança de direção, vamos seguir para João Doval, bravo cliente. Sim, que radio é ideal para lotar na seria 024? Estamos voando para a proa do VOR, para rebloqueio e depois radial 024. Paciente. Azul 4022, desça para 2000 pés, autorizado LSX-8, pista no 0, reporta no localizador, ajustado no 0 no 5. Avião Sena Recife, 163 a bordo, voo 1094. No 094, sou autorizado táxi, via Índia, ponte pelo no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0 no 5. Gente, via Índia, lá 1895, me 15, voo 094, boa tarde. Dia, chega da Mari, reduzindo para 250 nós, desça e mantenha o nível 1100. Guardião 08. Guardião 08, na meu país, corredor Axé. Meu país, corredor Axé, guarda. 13895.cópia? Pronto, cópia. Fecha autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar da 10, curva à direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o pedulo no meia, após Belo Horizonte, após Tribe e após conforme rota. Controle Salvador Opera 119.35, transponder 5507. 7935-3000. Torre do Salvador, bom dia, voo 094, pode esperar da 10, tá pronto. 340 para Guarulhos, decola da 10. Daniel, Leda e Bridge, a 3126 até Belo Horizonte, depois escreve a rota do plano de voo. 1935 é a frequência, 5507 do transponder do TAM 3885, vai decolar com curva à direita da pista 10. 3895, atendimento correto, me chamo pronto, feedback, estacionamento. Tchau, para o estacionamento. Salvo, Salvador, TAM 3191, tem informação, gol, autorização, Daniel 3400. O TAM 3191, estou autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Leda, após o Obridge, vier o peso 10, após o SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder 5512. Autorizado para Galeão, nível 340, decolando da 10, curva à direita, saída da El Leda e após o Obridge. Recepta pelo 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. 119-35, controle 5512, transponder, TAM 3191. TAM 3191, contagiamento está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará. Sola Azul 4207, pushback, acionamento, portão 1-9. 1-0-4, mantenha a posição. Bem. O 561 no Bom Dia, chega da Mário, desce e mantenha o nível 060. Ocean 6255, desce e mantenha 4 mil pés, sem restrições, ajustado no 014. Desce para 4 mil, sem restrições, com 1014. Ocean 08, frequência livre. Chama 255-2032-309, número 3 na aproximação. Chama para 239, 6255. Solo está 3991, está no 5 para assistir bem, está bem. 3991, estão autorizados, chama para um táxi. Chamará para o táxi, 3991. 1895-14-14-3. Voo 1094, após decolagem, está restrito 4 mil pés no perfil da Momo. Sei que após decolagem você tem 4 mil, restrito no Momo, o voo 1094. Voo 1094, livre decolagem, pistão 10, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Sei que livre decolagem dá 10, voo 1094. Oi, Salvador, boa tarde, 402 Azul, 3 milhas do externo. Azul 4082, continue a aproximação, para cheque, vento 110 graus, 119. Gente, aguardando. Positivity zero, confirm the speed. Map and our speed now 240. Roger, do you have conditions to maintain the speed until Dona? Of course, we will maintain. Please maintain. Luna 094, decolado aos 33, chame controle em 1,9,35. Ente 1935, voo 094. Eu chamo a 255, desce para 3 mil pés. Para 3 mil pés, 6255. Bono 561, autorizado para 4 mil pés, ajustado na 014. Controle Salvador, gol 094 da coluna Momo, restrito 4 mil. 094, contato radar na decolagem, livre ascensão ao 370. Gente, o gol 094, livre 370, solicita o 390 com final coordenação com centro. Gente, aguarde coordenação. Está presente autorizado por hoje, Momo. Boa, Momo, gol 094. Bono 094, apenas para informação, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 1 milhas, mantendo o nível 050 rumo nordeste, um papo alfa 30. Gente, deu meu ticket, eu vou usar 94. Depois de quando você levar o frotil, gol 094. Aguarde. 1094, confirme nível 390 como final, ficou solicitado? Negativo. Será que eu não vou concentrar em Recife para hoje frotil, nível 390 como final, 1094? Perfeito, 1094. Bono 094, autorizada da presente, pro de Froti, tendo como nível final 390. Pro de Froti, 390 ao nível, vou 1094, muito grato.